Ladies and gentlemen, are you ready to party? Are you ready to rock the house upside down? Are you ready to da-da-dee and da-da-da? Da-da-dee and da-da-da? Da-da-dee and da-da-da? Da-da-dee, da-da-dee, da-da-da? 1, 2, 3, da-da-dee, comme-ci, comme-ça. 1, 2, 3, da-da-dee, the place to be. 1, 2, 3, da-da-dee, comme-ci, comme-ça. 1, 2, 3, da-da-dee, the place to be. 1, 2, 3, da-da-dee, comme-ci, comme-ça.